299, subir até 360, saída da EL. 360 na saída da EL, controle tornado. Zulu, Papá Eco, vigilância, ajuste 1019, desça visual 1500 pés, cresce no corredor forte, reporte 20 milhas afastado de Salvador. Agora no 605, chame próprio táxi. 09, informe o localizador. 2009, 07. Salvador, APS 487. APS a cargo 8487. Informação fila, ajuste 09. Está pronto, cópia? Pronto, cópia, cópia. APS a cargo 8487 para Recife, autorizado nível 370, via para o uísque 58. Decolagem da pistola 0, com primeira curva à esquerda na saída Puca, transição Caju. Controle Salvador 120.8, torre 118.95. Aciona 5132, APS a cargo 8487. 487, deixa eu me pronto para posicionamento. Para. Então, comprou a norte, aguardando a transferência para o controle, guardião 01. Aquilo de luta em condições de decolar a partir da interseção de Charlie? Por gentileza, linda, cola pista 10, vem interseção Charlie, vento é de 210 graus com 7 nós. Solo, já 3663, para o táxi, altera na Galeão, 4 horas, com 142 a bordo. São 3663, táxi via Pátio 1, Índia e Alfa, ponto esperadão no 0, torre 118, decimal 95, ajuste 1099, no 0. Autorizado, chame táxi. Para o táxi, gol na mesa 05, 38, 3 horas e 38, Campinas. Mando 138, PLB? 138 no PLB. Gente, gol no 605, será o número 2 no táxi, visual com tráfego da TAM no táxi? Totalmente, vai com o número 2, então, 605. Afirmativo, vai seguir o tráfego da TAM como número 2, no ponto de espera da 1-0, torre 1-8, decimal 95, ajuste 1-0-9, bom dia. 18-95, bom dia, obrigado. Poxa, 1063 no Uno, vai aguardar a passagem do Airbus da TAM no táxi e a saída do Golfo 605 também, que após a passagem dos dois tráfegos, ingressa via Juliette para o gate 11. Poxa, 1063 no Uno. Gente, após a TAM e o Gol, prossegue via Juliette para o 11. Norte, reporte 20 milhas afastado. Condições iguais, para norte, reportará 20 milhas afastado, Guardião 01. Bom dia. Chamo para o táxi, Oceaner 6312. Vou chamar para o táxi, após o táxi, eu vou... Salvador, bom dia, do Papa Tango, Lima, Kilo Zulu. Bom dia, Salvador, voo 1338, informação Kilo, descendo até 150. Voo no 888, desse mantenha 3000, ajuste 1099, chegada a Mari. 3000 com 1019 na Mari, depois solicita o... Fui. Gente, aguarde o uísque da 10. Três ali, nós temos 10. 1-0-0. Saída mono, liberada a restrição para 1-0-0. Afirmo. Azul 4299, passa 160, chama o centro, frequência 1251, alterno 3325. Bom dia, bom voo. Estacionamento táxi, torre 1-9-1-9-5. Torre, bom dia, zona 605. Zona 605, continue mantendo o ponto de espera e aguarde. 05 ali mantém, está 10. Ali mantém, 605. 160, chama o centro na frequência 1251, na antena 3325. Bom dia, prossiga. Bravo, Papa Mike, está autorizado até a interseção Oscar, reporte para ingressar no hotel. Via Pátio Uno, Índia e Alfa. No ponto de espera da pista 10, torre 18, decimal 95, ajuste 1019, um bom dia. Com 1019, sendo táxi, sabe? Bom dia, saída da El, submetenha 340, vigilância. Da El 340, pode voar da El, tá presente? Autorizado, direto da El. Direto da El, 363. Autorizado, Bravo Mike, ingressar no 7 até o Pátio 5, reporte livrando no 7. Voo no 605, livre decolagem da 10, 201, 80 graus, com 9 nós. Iniciando, 605. Plataforma do Trip 5221 para pushback e acionamento. Trip 5221, tem livre push e acionamento, chama pronto para o táxi. Chama lá, 5221. Salvador, bom dia, Bono 072, passando de acesso. Bono 072, continua a aproximação, aguardando o pista livre, bom dia. 072. Confirme a frequência, 605? Bono 605, controle 120, decimal 8. 208, bom dia, obrigado. Bom dia. Bono 072, segue treino, repouso na 10, venta de 190 graus com 10 graus. Confirmo, ponto espera, 620, obrigado. 5. Zero saída dela. 605. Meia do mais. Pós etapa, pode voar o 366 ou no 888? Autorizado, 366, desça 2.500 pés. Autorizado, final DLS, uísque, forma estabilizada. Ok, chama estabilizado, então depois de estar 366, o 188. Apta 8487, após o pouso do gol, é Lima, tem pista 10. Boa. Índio November Alpha, autorizado voo local, no meu teste, corredor forte, decola da pista 17 com primeira curva esquerda, controle Salvador, 120.8, torre 18.95, aciona 01971, Índio November Alpha. Índio November Alpha correto, chame pronto para pushback para confirmando. Para acionamento e táxi, chama a torre. Eu não no 8, decimal 95. Bom dia. O Trip 5221 está com 62 a bordo. 4 de autonomia, alterna Salvador, pronto para o táxi. Trip 5221, táxi via Pátio 1 no Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, torre 18, decimal 95, ajuste no 09, um bom dia. 7895, ponto de espera, chamará. Bom dia. Voo 9072, Bruno. Voo no 072, táxi via Alfa, Juliette, gate 01. Alfa, Juliette, do 01, 9072. Salvador, muito bom dia, Webjet 6729, está na segunda, quanto para 4 até agora? Webjet 6729, para Guarulhos, autorizado nível 360. Decolo da pista no zero, com primeira curva à direita, na saída da Euleda. Faz Leda, vou abrir, de onde interceptor via perdo 1 no meia, até a Brava, até o Zulu, após prosseguir conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador, 120, decimal 8, torre 18, decimal 95, aciona 5435, o Webjet 6729. Autorizado Guarulhos, 360, da Euleda Vista, aperturou no meio, BHG, via roda, 208, 3995, Menchon, 435, 7729. Webjet 6729, correto, chame pronto para o feedback ferramenta. Salvador, bom dia, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 304 para Brasília, autorizado nível 380 via Peso Luma 7. Decolagem da Pistona 0 com primeira curva à direita, na saída Arbor, transição Elefa. Controle Salvador 120.8, Torre 118.95. Aciona 5406, TAM 3304. Controle Salvador, bom dia, essa carga 8487, Pucajé, Maracaju. Avisa cargo 8487, bom dia, suba e mantenha 370, saída Puca. 370 Puca, 8487. Oceana 6312, tem livre decolagem da 10, venta de 220 graus com 6219. Autorizado decolagem, pessoal no 0, Oceana 6312. 5221, após a rolagem do Oceana Lima, tem pista 10. Após o Oceano Lima, tem o 5221. Obrigado, Pista 10, 3304. Oceano 251, 3325, Oceano 3. 3663. Já embaixo travado, estabilizado, gol no 888. 888, complete final ILS, torre 118.95. 18.95. Salvador, muito bom. Dia, o Xanar 6312, decolou, está cruzando 1.200, atenção, 350. Xanar 6312, sube e mantenha 350, saída Puca. 350 na saída Puca, o Xanar. Bom dia, Salvador, é o gol no 888, embaixo travado, 2,5 milhas para o 372. Ok, 118.95. Ok. Que Luiz que vai alinhar e manter o nosso 7 guardado para decolagem. E meia para o 372, embaixo travado, gol no 888, bom dia. Bom dia, no 888, continua a aproximação, aguardando pista livre, a TR da Trip já decolando. Ok. 513325? 1251, alterna 13325. 251-3325, 605, obrigado. 729 é o número 2 no setor fora pro Chibank. November Yankee Mike, prossiga. Prossiga agora, Clareza, intensidade 4. Pista 8487, passa nível 160, chama o centro em 12685, alterna 12545. Centro 2005, 2545, tem um bom dia. Bom dia. Leve pouso, gol no 1888. 35221, decolou 23, 120.8 contra. 120.8, grato, bom dia. bom dia, trip 5221, transfere sua escuta. Trip 5221, senhor, transfere. Bom dia, suba e mantenha 200, saída Arbor, trip 5221. 200, Arbor, 5221. Vitor Mike Quebec, bom dia pra você. Autorizado, MID 18 ajuste, mantendo as condições visuais, mil pés e forma ingressando no corredor Interlagos, Vitor Mike Quebec. Controle Salvador, Zulupa Maestro 20, MID agora, corredor, ponto. Gente, mantém o corredor, ajuste 1018 e forma ingressando no corredor Interlagos, Zulupa Maestro. Reforçará ingressando no corredor Interlagos, Zulupa Maestro, ajuste 108. No 888, no Solas 24, livre à direita, no 888, táxi via Alfa Juliette, gate 06. Alfa Juliette para 06, voo 888. Em nível de decolagem 97, venta de 160 graus, 8. Afirma. Braço Luiz que decolou agora aos 25, curva à esquerda, autorizado o cruzamento do campo. Reporte eixo Delma 028 livre. Autorizado o cruzamento do campo, reporte eixo Delma 028 livre. Guarda pro táxi, por gentileza. Conto para o táxi, fundo 4-4 a bordo, 4 horas e 20, alterna com 5. São 3304, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, ajuste 1019, um bom dia. Autorizando via Índia Alfa, no ponto de espera da 10, 1845, ajuste 1019, bom dia. O Webjet 1729 vai correndo aqui pedir solo, aguarda a passagem do Airbus da TAM retaguarda e após iniciar o pushback. Após vai iniciar o pushback. Vai iniciar o pushback. Gente, Bravo Luiz que prossegue com proa do corredor forte na área de instrução e chama o controle 120.8. Minuto. 208, até a volta. M3-12, passa 150, chame o centro em 12685, alterna 2545. M3-12. Controle, o Zulu Papaya com 1 minuto para a posição Interlagos, é necessário descer para 1000 pés, corredor Interlagos. Mantém aqui em 1500. Mantém 1500. Bom, no 1000 pés, Bravo Kilo Luiz, que reporte na 20ª. Ali mantém o 7. Controle Salvador, um bom dia, o Guardião 07. Bom dia, Guardião 07, mantém 500 pés no corredor, axé, reporte, o farol da barra. 7. Confirmando, Guardião 07, Ondina? Sim, irmão. Só uma lá na final. E eu tô 3304, ponto espera da 10, pronto. 3304, ali mantém a pista 10. E mantém na pista 10, então 3304. 2085, alterna 12545. 12085, alterna 12545, a chanela 6312, boa. Controle Zulu Papaeco ingressando no corredor Interlagos. Reporte na rotatória, Zulu Papaeco. Reportará. Modificador 29, Lima Kilo Zulu, prossiga ao 105. Apenas informe seu estimado de pouso, confirme seu estimado de pouso. 1430 copiado, Lima Kilo Zulu. Acione identificação, gol 982, desce ao 50, chegada Mari. Mantenha a posição e aguarda. Na presente posição, aguardando prosseguir rotatória. Livre decolagem da 10, o vento é de 250 graus com 7 nós. Um ótimo dia. 510 para o sequenciamento para a pista no 7, direita, 360 pela direita. 360 pela direita, Zulu Papaeco. Claro, via UpZulu 21 até Sorocaba, pode prosseguir conforme rota do plano. Decolagem da pista 10 com primeira curva direita, na saída Arbor, transição Elefa. Controle Salvador 120 decimal 8, torre 18 decimal 95, aciona 5422, TAM 3859. Autorizado Curitiba, nível 360, via UpZulu 21. Sorocaba, prossegue conforme rota do plano, saída Arbor, Elefa. Após decolagem por direito, controle 1208, transfere 5422. São 3859, chame pronto para processamento. Salvador, muito bom dia, Web 6729. Web 6729, mantém a linha e mantém o sonodão. A linha mantém 10, Web 6729. Mike Eco Delta, pronto copy. Mike Eco Delta, Manati, aprovado no mil pés, decola da pistão no 7 com primeira curva à direita, inicialmente no corredor Axé. Controle de Salvador 120, decimal 8, torre 18, decimal 95. Aciona 0125, Mike Eco Delta. Delta, para acionamento táxi, torre 1-8, decimal 95, bom dia. Fala, bom dia, Chanel 63 no 1 com a Lima, autorização Guarulhos. Chanel 63 no 1, pronto, copia? Pronto. Chanel 63 no 1, para Guarulhos, nível 360 autorizado, via PZulu 1-6, até Bravo, até o Zulu, após prosseguir conforme rota do plano. Decolagem da pistão no 0 com primeira curva direita, na saída da Arel, Leda, após Leda, Bride. Controle Salvador 120, decimal 8, torre 18, decimal 95, aciona 5440, Chanel 63 no 1. Bom dia, desce ao 060, chegada Mari, 35414. Lima, Kilo Zulu, boa viagem. Chame Centro Recife em 1260, alterna 128.8.